Abrindo essa cidade, somente com as falas que eu vou chegar para mais de ano, para mim, 2050 e aí, 2020. 3179, passando a gente está no estudo na posição etapa, 2 para 2 para 10, 2 para 0, 2 para 0, 3 para 0, 3 para 0, 3 para 0, 3 para 0. 3100, complete o procedimento, chame para a frequência 1-9-1995. Bom dia. 3170, sala 04, ribeira direita. Taxi, frequência de alta, chame isso, Juliette. De alta, chama isso, Juliette. Juliette, Porto 1-0.